que nos importa que se feche a porta. Por esse caminho ninguém quer passar. É muito grande a dor, o sofrimento enorme, o susto. Na porta de um Audi Sport, eu porto as automáticas, no porta-luvas dólar, eu porto a Louis V valsa e cheia, grana pra comprar o estoque, arsenal pra tomar o estoque. Original, fecharam portas e agora que eu não me importo, querem me notar, nota a placa, a loja não tem nota. Eu tenho grades na memória, mais real que as notas, mais reais do que eu preciso, que eu passei, eu sei que... Não vão me algemar a visão. Montanhas no horizonte, os sonhos driblando prédios labirínticos. Ambição em quilos onde diluem ilusões em cocaína, como pó de vidro em suas narinas. Sangra, riveira das rimas, cicatrizes panorâmicas, com vista pro mar, grandes planos, iminência parda. Me fecharam portas, eu dobrei a aposta, trouxe versos como cânticos de becos onde... Vão me algemar a visão. Que fechem as contas bancárias. Que fale de bem ou de mal. Que se brinque na areia da praia. Que se retorne ao Planalto Central. Fazia castelos em pinos mágicos, agora os pinos que eu vendo a céu aberto são PB de Charles. Como Chaplin, fábricas de terceiro mundo, pra ninguém ver filme de terror, faz que é cinema mudo. Miragens de revoluções, ouvindo Dom e uma silver tape na boca do rato. Meus demônios on, 12 de outubro com no trono, brinquedo pros vet em tudo, mas a dor do dono. Mas não vão me algemar a visão. No corpo do último anjo, bandido e atividade. E além das correntes de ouro com seu sangue no asfalto, nuvens refletiam ares de telas de celulares. Enquanto cai o céu num mundo de carrossel, cartas marcadas. É a torre de Babel reversa, falsos profetas. Sempre mais perto do inferno, sal dos impérios. Catedrais em hologramas de casas lotéricas derretem seu tempo em apps de bilionários céticos. Mas grana suja também tem suas digitais. Ações da boca em plataformas filiais, ações da bolsa, valores surreais, fazenda de likes, relógio de Dali em artes de AI. Balas interrompem rimas desde que eu fazia demos em um gravadorzinho. Eu fiz um jardim suspenso em meus delírios, pra ver de cima os sonhos dos últimos malandros que me guiam onde... Fechem as contas bancárias. Que se fale de bem ou de mal. Que se brinque na areia da praia. Que se retorne ao Planalto Central. Nada disso importa.